hoje é dia 28 de fevereiro de 2021 e este é o episódio 132 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e aqui tem o meu super Tiago Carrondo. Olá, Tiago! É lá! Ah, ok, super! Pensei que estavas me engraxar, já percebi. Ok, está relacionado com a minha indumentária, portanto, patronagem, consegue perceber? Uhum. Quem não é patrono, faça-se patrono, gente. Estão à espera de quê? Exatamente. Começamos já a pergoar aqui o nosso peixe, que é para não haver treta. E depois percebem a piada que eu fiz. Pronto. Piada. Porque é uma coisa porreira de quem é patrono. Uma coisa, não sei se sabem ou não, que é... Vocês podem ser patronos e ter acesso a todo o registro que está para trás. Portanto, se forem patronos hoje, conseguem ver, por exemplo, este vídeo, mesmo que seja anterior ao vosso patronamento. Portanto, pensem nisso, gente. Façam um mês, façam o download dos vídeos todos e daquilo tudo e não sei o quê, e depois daqui a 3 ou 4 meses façam-se... É fatela. Mas podem fazer isso. Acho que dá muito trabalho, mas é uma... Eu dou ideias para toda a gente, até para quem quer abusar de nós. Mas pronto. Olha, Diogo, fora de brincadeiras, como é que foi a tua semana? Conta-nos. Olha, a minha semana em termos de Ubuntu e outras cenas, e de software livre também, foi essencialmente participar no encontro mensal da comunidade. Iniciámos, realizou-se no dia 20 e... No dia quinta-feira, sim. Dia quinta-feira, numa quinta-feira do mês. 25. E foi dedicado a debater temas sobre a tradução de snaps, mas ainda antes de irmos a esse aspecto, nós tivemos ainda uma conversa muito interessante com alguns dos participantes, eu o Jaime e os outros participantes, sobre software para comunicação e para produção de áudio, inclusive para a produção de música. Tivemos a debater coisas engraçadas. Eu tinha ouvido aqui há tempos, há pouco tempo até, falar do Sonobuzz, que é uma espécie de VPN de áudio. Uhum. Um túnel, vá, estabelece um túnel de áudio entre dois dispositivos. Ok. E sejam eles Ubuntu ou Linux, Mac ou Windows ou tablets de Android ou de iOS, o que for. Não sei se tens informação, desculpa estar a interromper, mas se calhar é pertinente. Não sei se é esse o tipo de soluções que são usadas pela malta que anda a fazer rádio, por exemplo. Eu sigo alguns podcasts que estão integrados em programas da manhã, uhum, ou programas da tarde da rádio. E desde, vai fazer um ano agora, temos de entrar em março, precisamente há um ano que é frequente alguns animadores de rádio estarem em casa a fazer a emissão. Será que é um desses túneis que a malta usa? Não sei se tens alguma informação adicional sobre isso. Não tenho informação sobre isso. Eu sei que eles têm uma caixinha, não sei se aquilo é só para ligar o microfone ou se a caixinha faz a magia toda de fazer logo uma ligação e de fazer. Não faço ideia. Está sem curiosidade. O ideal é que sim, é que faça isso tudo, não é? Ainda vou chatear o Alvin. Eu apetece-me chatear o Marco, mas porque o Marco faz isso e faz disso, ou seja, ele já mostrou várias vezes o equipamento que usa. Não sei se aquilo faz a magia toda sozinho ou se aquilo é só mesmo uma coisa para ligar áudio ao computador e depois é no computador que ele faz. Não faço ideia, mas tenho curiosidade em saber como é que funciona isso. Não é para efeitos de aplicação, não estou a ver eu precisar de aplicar isso no futuro próximo, mas pelo menos para perceber como é que funciona. E agora falaste disso e acenderam-se umas luzinhas. Tenho outra pergunta para te fazer, já que te interrompi, que é: isso aconteceu antes de eu chegar ou depois de eu me ir embora? Foi um bocadinho antes de tu chegares. Ah, ok, portanto, já cheguei tarde, tranquilo. Vivo bem com isso, mas continua. Nós esperámos meia hora que aparecesse malta. A hora marcada era às 9h30, eu cheguei às 9h30. Era às 9h, costuma ser às 9h30, mas desta vez foi para as 9. Copiar e colar, meu caro, copiar e colar é uma arte tão boa e com um gajo não, e crias um padrão, é tão fixe. Continua, mas estavas a falar disso, então bora. E pá, foi interessante porque estes túneis são túneis de baixa latência, atenção, provavelmente vais... Para entrar dentro de outra rede tens que ter também uma VPN. Mas isto é interessante porque uma das demonstrações que está nos vídeos que eles fizeram para demonstrar o funcionamento da plataforma é que está uma pessoa a cantar numa ponta do túnel e está outra a tocar. Portanto, a latência tem que ser mesmo muito, muito baixa. E é fantástico. Portanto, Sonobus. Porque as pessoas que têm menos sensibilidade podem não ter nunca noção disso. Para nós é muito fácil estarmos a falar, porque o mínimo atraso que a minha voz tem ou que a tua voz tem é praticamente imperceptível no ritmo da conversa. E depois o Alex ainda faz a sua magia de senhor podcast e o que torna a coisa ainda mais dinâmica. Agora, quando tu falas em instrumentos e em voz que tem que ser totalmente sincronizado, é uma chatice aquilo, tem latência. Porque anda sempre alguém atrás de alguém. Aliás, aquela coisa que tu vês muitas vezes, que é, e eu sou gajo do rock, sou gajo do metal, mas pronto, afavelmente sou gajo do rock, e é muito frequente tu encontrares o gajo do baixo a estar a tocar baixo virado para a bateria. Não é porque ele seja tímido, é porque ele tem que estar a olhar para o bombo às vezes, ou tem que estar completamente em sintonia com o bombo, com a bateria, com a secção rítmica, para que a coisa aconteça. Agora, isto tudo com não sei quantos cabos de cobre ou de fibra ótica, ou de não sei quantos milissegundos de latência, é um desafio. E o Wi-Fi, em alguns casos. Pois, é um desafio muito interessante. Mas pronto, agora, quem estava a falar sobre isso já tinha utilizado, ou eram só conversas no ar? O Jaime estava a falar de uma reunião lá, um encontro da banda dele que eles fizeram no Jitsi, e tiveram a conversar e não sei o quê, e a falar sobre fazer coisas desse tipo. E entretanto eu lembrei-me que há uma ou duas semanas falaram disso no Linux Unplugged, e então eu fui buscar essa referência, e depois fui buscar também uma do MuseScore, mas que é já uma aplicação mais conhecida para ajudar a fazer composição de música. Composição de música à distância, e inclusive é com input diretamente dos instrumentos. Consegues fazer com que os instrumentos escrevam no software a música, e à distância até. É muito, muito, muito fixe. E acredito que seja um bocadinho mais, como é uma coisa um bocado mais, pode ser mais assíncrona, não me espanta tanto ser à distância ou ser local. O facto de escrever música quando alguém toca, acho isso interessante. Eu conheço algumas pessoas que têm ouvido absoluto. O à distância tem o benefício de ser poderes fazer coisas colaborativamente. Uma banda criar uma música, não necessariamente tocá-la, mas criar a música de forma assíncrona. Eu percebo isso, mas é menos, para mim é menos desafiante do que lá está, do que combater a latência de tocar e cantar ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma. Mas pronto. E mais? Epá, e depois passamos às traduções em si. Quem foi o campeão do Karma desta vez? Nós não nos focámos nisso, nós focámos em definir padrões. Regras, muita conversa e pouco trabalho, já estou a perceber. Sobre o que traduzir, e tivemos a procurar. O Jaime tinha identificado problemas específicos que ele tinha na tradução, e foi muito debate sobre o que traduzir, como, qual era o contexto, procurar na documentação qual era o contexto concreto para a utilização daquela palavra, se valia a pena traduzir ou não. Foi muito isso. E quase nenhum dos casos valia a pena traduzir aquela palavra, porque eram, por exemplo, command line switches ou argumentos de configuração, coisas desse tipo. E isso convém não traduzir. Ouvi uma palavra que já não lembro qual é, ou duas que já não lembro quais são, que traduzimos mesmo, mas foi um debate muito interessante, porque foi muito técnico. Todos a tentar explicar o contexto de uma coisa muito técnica, deu muito debate. Esse é um dos, esse é um dos problemas das páginas de ajuda do Ubuntu. Ou seja, quando vais a helpubuntu.com, e é frequente acontecer, ou por configuração do teu navegador de internet, do teu browser, ou porque efetivamente tu escolhes ativamente isso, que é, tu vais ver as páginas de help e escolhes aquilo para traduzir para a tua língua, alguns switches dos comandos aparecem-te traduzidos também. Portanto, se tu a seguir copiares, ou seja, estás à procura de uma resolução para um problema, de uma configuração, se tu copiares a instrução e se tu a utilizares conforme está na página de ajuda do Ubuntu, arriscas-te a que aquilo dê buraco porque alguém traduziu também o switch e então em vez de ser, sei lá, estava a ter que entrar aqui o exemplo, mas não estou a conseguir, mas imagina, em vez de ser home, sim, CD home, vais fazer CD casa e não vai dar em nada, portanto é preciso cuidado. Isto também para alertar que traduzir não é só chegar às palavras e traduzi-las, porque senão qualquer software da treta fazia isso automaticamente e não era preciso pessoas. Mas é desafiante, lá está. Agora, não se, eu fiz este contraponto porque o último encontro que tinha havido tradução foi o, exatamente o, eu não diria o oposto, mas foi, ou seja, cada um estava a traduzir um pacote, ou seja, cada pessoa, éramos meia dúzia, e cada um escolheu um pacote que estava a traduzir pelas, uhum, pelas mais variadas motivações, ou porque de facto é um software que utiliza e conhece bem, que é muito importante, ou porque, uhum, pá, já só faltam traduzir duas strings, vou traduzir isto que é para ficar em 100%, também é interessante, ou porque, uhum, de facto foi uma coisa que lhe apareceu à frente e ele começou a traduzir a primeira coisa que apareceu. E aquilo que acontecia nessa altura era, em vez de se debaterem questões, e a parte, pelo menos a parte da conversa onde eu participei também na quinta-feira, era uma questão quase estratégica, não é? Portanto, estamos a falar de soluções globais e não de casos específicos. Da, uhum, última, isto também para nós percebemos como é que isto tem acontecido também dentro da comunidade, para quem não tem assistido aos encontros, no encontro anterior sobre tradução, aquilo que nós fizemos foi, cada um estava a traduzir, tínhamos todos os microfones ligados e de vez em quando alguém tinha uma dúvida, pessoal, estou aqui a traduzir isto assim, o que é que vocês acham? Ou seja, não era uma coisa, uma solução global, era algumas dessas soluções específicas depois integraram aquela página glossário que nós temos compilada, que está, pronto, não está atualizada, mas que se tenta completar sempre que alguém mete as mãos lá dentro. Mas fez-se um bocado disso, tanto que dois ou três dias à frente houve alguém que foi à procura dos karmas, e acho que foi o Pedro. O Pedro Gaspar foi o tipo que conseguiu mais karma. Ele e o Jaime andavam ali na picardia, mas eram três. Eles os dois destacadíssimos, mas depois havia mais alguém que também estava ali a morder-lhes os calcanhares, porque para quem não sabe também, portanto, as traduções do Ubuntu fazem-se no Launchpad, e de cada vez que alguém tem algum tipo de atividade no Launchpad, atividade que seja significativa, como é óbvio, ganha pontos de karma, ganha pontos por traduzir, ganha pontos por sugerir, ganha pontos por rever, ganha pontos, portanto, quem traduz muitas strings vai ganhando karma, o karma vai envelhecendo, portanto, a malta que não se mestra não sei quanto tempo, o karma vai apodrecendo e vai regredindo também. Portanto, é muito frequente em algumas pessoas que até são ativas na comunidade terem karmas ou de zero ou aproximado, porque não fazem atividade no Launchpad, e é um bocado ingrato, mas às vezes acontece. Olha, diz-me uma coisa, como é que foi? Eu não fiquei até ao fim, portanto, eu fiz uma participação quase de raspão no encontro. No final, marcou-se um próximo encontro de tradução ou alguma cadência ou sessões de tradução? Porque sempre que se fala nisto, quase todas as pessoas têm a mesma necessidade, sim, que é, todos os meses ou todas as semanas as pessoas se deviam juntar, nem que fosse uma hora, para traduzir. Isso aconteceu desta vez ou não? Marcou-se alguma coisa ou falou-se sobre isso? Não ficou marcada a data, ficou definido que era mensal. E agora eu apanhar o Jaime outra vez e mostrar-lhe como é que se marca no diretório da Desloco. Estava a ver se eu apanhava hoje, ainda não apanhei, mas nos próximos dias apanho, mostro-lhe como é que é, e ele vê logo como é que é e fica completamente autónomo, e será ele então a encabeçar este grupo. Nós já tivemos vários nomes, aliás, houve alguém que estava a falar, já não lembro quem foi, acho que até foi mesmo o próprio Jaime, que estava a dizer que havia nomes que ele não conhecia, e de facto, uhum, houve pessoas que já tentaram, porque aquilo que acontece neste tipo de comunidade, neste tipo de organizações, sejam comunidades, associações, o que for, é que é sempre a velha questão. São sempre os mesmos a fazer as coisas, que é uma chatice. E o facto de serem sempre os mesmos levanta várias questões. Uma é o cansaço, outra é a disponibilidade, e a outra é a própria dependência e a disponibilidade que as pessoas têm ou não para fazer as coisas. Portanto, sempre que se tenta delegar ou que se consegue distribuir trabalho, é porreiro, é fixe. Portanto, neste caso, e tendo o Jaime alguma disponibilidade que nós não temos, e não vou avançar muito a conversa neste ponto, pode ser interessante ele começar a dinamizar, e acho que era porra, porque eu lembro-me que o Jaime, e ele fala disso sempre que surge em conversa, ele começou a participar e a entrosar-se com o Ubuntu, exatamente traduzindo coisas. Portanto, ele não é um informático, acho que nunca foi um informático, é um utilizador, como muitos elementos da comunidade são também, meros milhões de utilizadores e curiosos, exatamente, interessado. E é uma prova viva de que não é preciso ser um cientista nuclear para traduzir software ou para, como às vezes acontece, encontrar um erro qualquer. E não é preciso chatear ninguém. Vais ao Launchpad, encontras a string que está mal traduzida, traduzes corretamente e numa próxima atualização, provavelmente, a tua correção aparece, o que é muito fixe. Portanto, eu vou ficar ansioso para que aconteçam essas sessões de tradução e vou tentar participar sempre que possível. Não dou aqui nenhum compromisso vinculativo que vou conseguir estar em todos, por razões que já expliquei anteriormente, mas pelo menos tentar, acho que sim, acho que é importante as pessoas, porque as pessoas essencialmente querem sentir companhia, e isso é importante também, sentirem-se acompanhadas nesta tarefa que, podendo ser solitária, mas também podendo ser feita em grupo, eu acho que é preferível. Também acho que sim. Mas pronto, eu tenho mais. É mais divertido. Epá, e mais, há bocadinho estava aqui a tentar a descobrir como dar a volta aqui a um problema. Então, é dinheiro? Precisas de dinheiro? Quanto é que não. Não, já várias pessoas relataram isto, que é quando tu utilizas um dispositivo V4L, to loop back, que é basicamente um driver para que cria uma câmara virtual, uma câmara de vídeo. Ah, agora estás a falar direito agora, estavas-me a falar. Há pessoas que ouviram o podcast que dizem que a gente só fala chinês. Que é o que é a mesma coisa que eu digo quando ouço o Criptocafé, aqueles gajos só falam chinês, mas eu ouço na mesma. E agora estavas tu a falar chinês para mim. Sim, eu tento traduzir, dizer as coisas e depois traduzir para as pessoas perceberem. E quando não o faço, dei-me na cabeça que é para eu fazer. Neste caso não traduzas, mas explica, ok? V, for, lel, to, loop, back, é o quê? A V4L é uma VCAM. É um driver para o kernel que cria basicamente uma câmara de vídeo virtual. Que é o que tu usas para fazer estas sessões, por exemplo. Exatamente, isto vocês estão aqui a ver atrás. Eu tenho um ecrã verde atrás de mim e com o OBS defino que esta imagem está numa camada de imagens e a da câmara, da webcam que eu tenho mesmo, está numa camada acima da imagem de background, e por isso eu apareço à frente desta imagem. Agora vou-te chatear. Quanto é que tu gastaste desse painel verde? 20 balas mais? Não, foi mais. 100? Foi mais de 100. Então esquece, então não quero saber. Tinha sido baratucho. Se fosse baratucho, eu ainda ia fazer mais perguntas. Assim não quero, 100 euros não quero, esquece. Podes avançar, continua. Então a virtual cam. Sim, atenção, isto, se tu tiveres uma parede toda da mesma cor, de forma consistente, não, consegues fazer. Não, tenho, eu quero tapar isto, tenho aqui atrás, pá. Eu quero tapar isto, tenho aqui atrás e tapando por tapando, comprava uma coisa verde para fazer bonecadas. Agora, mais de 100 euros não vale o investimento. Para isso, faço um póster da Ubucon, como fiz, como tive em tempos. Mas é possível, que haja mais barato. É possível que haja mais barato que este. Atenção, é uma questão de procurar. Quando eu comprei, não consegui encontrar nada mais barato, porque havia um. Foi na altura em que estava toda a gente a comprar coisas destas e a combinação, e então era muito difícil encontrar. Agora talvez seja capaz de se ver coisas mais baratas. E havia um problema, que é os browsers baseados em Chromium e as aplicações de Electron, porque também são baseadas em Chromium, não detectavam a câmara virtual. Okay. E alguns dos patronos do podcast são capazes de ter reparado que eu tinha em alguns episódios imagens como esta, e de repente há uns episódios que deixei de ter. E foi precisamente quando eu comecei a utilizar uma aplicação em Electron, que por isso baseada em Chromium, e que não encontrava a webcam. E então comecei a procurar coisas na internet, até que encontrei, passando um argumento que é o exclusive underscore caps igual a 1 no comando que carrega, que inicializa o driver da webcam virtual, o Chromium passa a detectar a webcam virtual. Ok. Exclusive caps? Está bem. Exclusive underscore caps igual a 1. E pronto. E isto foi... em termos essenciais, a minha semana de software livre. A sério? Então, olha, agora prepara-te que hoje foi uma semana muito... Não é uma semana, porque há aqui uma coisa que eu tenho para dizer que já aconteceu há mais que uma semana, mas eu esqueci-me. E era, não sei se tu te recordas, nós estávamos a gravar na semana passada, eu estava a dizer, tinha mais qualquer coisa para dizer, mas entretanto está-me a escapar. Não sei se já estávamos a gravar ou se foi antes de começarmos a gravar, mas pronto, já sei o que era. Eu falei aqui há uns episódios que usava uma solução, portanto, eu comprei uma coluna portátil. E lembro-me de estar a falar dela quando tivemos aqui o Pedro da Colabora, com o convidado. Estava a falar o último nome dele, Pedro, não fique chateado comigo, mas pronto, eu sei bem quem tu és e és uma ótima companhia, mas pronto, estava a falar sobre isso, e comprei uma coluna que tem uma coisa muito interessante, que é um jack 2.5 para poderes dar, ou seja, aquilo é uma coluna Bluetooth, mas tens um jack 2.5 para poderes ligar diretamente qualquer coisa via cabo, e tem uma alimentação USB, o que é porreiro, porque a minha cabeça começou logo a funcionar e eu liguei um Raspberry Pi que se alimenta da própria coluna, portanto com a porta USB dá intensidade suficiente para que o Raspberry Pi trabalhe, e tem um jackzinho pequenino, uma coisa minúscula, 2.5 para sair o som do Raspberry Pi para a coluna, e faz com que eu tenha uma aparelhagem portátil aqui e ali. Ainda por cima, a bateria daquela coluna é grande e então dá-me perfeitamente para dar som. Agora, qual é o problema? Qual é o software que eu tenho dentro do Raspberry Pi? Até há pouco tempo tinha uma coisa que era o Volumio. O Volumio é uma solução usada pelos audiófilos, e que depois ligam aquilo a DACs, ou seja, o Raspberry Pi é barato, corre o Volumio, depois pões um DAC um bocadinho mais caro. Digo um bocadinho mais caro porque eu estive a ver coisas, fiquei impressionado com os preços de umas plaquinhas deste tamanho para sair o analógico e os giradiscos que eles depois ligam àquilo e não sei o quê. Eu sou um gajo um bocado mais bruto, portanto a única coisa que eu liguei ali foi o som que vinha com o próprio Raspberry Pi e à coluna, e fico satisfeito. Qual é o problema? O problema é que o Volumio de vez em quando empanca. Não sei se é porque aquilo, a coluna, por exemplo, quando fica sem bateria, o Raspberry Pi fica sem bateria também, e então aquilo corta a corrente rápido de forma abrupta e pronto, Raspberry Pi, cartão de memória, portanto é uma coisa que nem sempre é a coisa mais saudável para equipamentos. E então o que é que acontece? Eu estava um bocado chateado e não apetecia estar outra vez a entrar em instala o Volumio, instala o plugin do Spotify, e porque a aplicação que eu tenho a funcionar lá dentro, aquilo que me interessa basicamente é o Spotify, para poder em qualquer momento que estou a usar o telefone na mesma rede Wi-Fi, ele encontra o meu dispositivo e eu passo a pôr o áudio no software que está no Raspberry Pi. O que acontece? Fui à procura e tinham-me falado de uma solução que era uma coisa muito crua, e que era basicamente o Raspbian, do mais cru que há, sem painel web, sem nenhuma configuração adicional, com uma coisa que se chama Raspotify, que é um pacote que tu, ou seja, adicionas, não é? Faz lembrar alguma coisa entre o Rasputin e uma coisa um bocadinho mais arranhada de garganta. Mas basicamente tu instalas o Raspbian, instalas o repositório deste Raspotify, instalas o pacote e a partir daí, unattended upgrades, que é para aquilo funcionar como uma appliance, e a partir daí tu ligas aquilo e 3, 4 segundos depois aquilo aparece na rede e tu mandas informação para lá e está a funcionar. Ou seja, não preciso estar, porque eu no Volumio volta e meia aquilo depois controlavas volumes, controlavas outro tipo, tinhas outro tipo. É fixe se eu quisesse de facto usar o Volumio para rádios online, para ter biblioteca de mídia local, para outras funcionalidades. Como basicamente eu quero aquilo como transformar a minha Fender numa coluna inteligente, sem ser demasiado inteligente, ou seja, sem ser o ET Phone Home, como acontece com muitas dessas colunas inteligentes, consegui um compromisso muito fixe com, eu diria, praticamente zero configuração. Ou seja, eu instalei aquilo, a coisa que me deu um bocadinho mais de trabalho, porque não é uma coisa que eu faço habitualmente, foi configurar a rede Wi-Fi por command line, porque o meu dongle de USB não é a coisa mais pacífica em termos de configuração. Ou seja, tu não consegues pelo Raspconfig ou RPConfig, ou como é que se chama aquele aplicativo que vem com o próprio Raspbian, foi a coisa que efetivamente deu mais trabalho, e que mesmo assim foi, eu não diria irrelevante, mas próximo disso. Com a vantagem de quanto menos software tens a funcionar, menos software tens que gerir e menos coisas há para partir. Portanto, a partir daquilo há de funcionar, espero eu, anos a fio até eu me chatear outra vez. Mas pronto, esta era uma coisa que eu tinha já feita da semana anterior. Agora, uma que não sei se te interessa ou não a ti, não sei se tu és utilizador de Thunderbird. Sou. Falámos, por acaso, hoje trocámos algumas mensagens sobre e-mail, não vou aqui levantar muito o pano, mas eu tenho, o Thunderbird é daquelas aplicações que eu tenho sempre abertas, a par com o Firefox. Eu, quando ligo um computador, o Firefox normalmente está sempre aberto e o Thunderbird normalmente está sempre aberto também. O que é que me chateia com o Thunderbird é, e era uma coisa que, por exemplo, o Unity tinha, o GNOME não sei se tem ou não, que é um extra, um add-on, ou, não sei como é que se chama no GNOME, tu saberás melhor do que uma eu. Uma extensão. Uma extensão, exatamente. Uma extensão para tu conseguires minimizar o Thunderbird e ficar-te num tray icon, portanto um ícone ali ao lado do relógio. Não sei se existe, mas por omissão ele não faz. Pronto, isso irritava-me um bocado, ou seja, para teres o Thunderbird aberto, teres que ter o Thunderbird a ocupar-te um espaço no teu painel, na tua barra de tarefas. E então, eu de vez em quando lembro-me destas coisas e vou à procura de soluções. Será que já existe uma solução para isto ou não? E descobri uma coisa que está nos repositórios da Canonical, portanto, ou então em algum dos PPAs que eu já adicionei, mas provavelmente será da Canonical, que é um pacote que tu instalas muito simples, que se chama Bird Tray. E que faz com que tu consigas ter algumas coisas giras, como efetivamente a mais simples de todas, que é quando fechas a janela do Thunderbird, ele não fecha, vai-te para a área de notificações, lá ao pé do Telegram e de outros ícones, mas tem depois outras pérolazinhas que eu não vou alongar-me, mas essencialmente, eu não sei se isto já existe há anos ou não fui à procura dessa informação, sei que da última vez que eu tinha tentado encontrar uma solução para isto, não tinha conseguido chegar lá. Desta vez, como encontrei tão rapidamente uma solução para o meu problema, eu quero acreditar que é recente. Por outro lado, ser um pacote que está nos histórios da Canonical, não há de ser a coisa assim mais recente do mercado, digo eu. Mas pronto, seja como for, gente, malta que usa Thunderbird e que se irrita como eu por eu quero o Thunderbird aberto, mas quero o Thunderbird lá arrumado ao lado do relógio, apt install Bird Tray e ficam com o vosso problema resolvido. Esta deu-me uma satisfação muito, muito grande. Agora, deixa-me olhar para o relógio para saber quanto tempo é que eu vou demorar a falar sobre o próximo ponto e que tem que ver com uma coisa que nós falámos, eu acho que falámos na semana passada, não me recordo, pelo menos eu já comentei isto com algumas pessoas, que é a atualização do Nextcloud 21. Saiu esta semana a atualização para o Nextcloud 21. Eu tenho várias instâncias de Nextcloud em produção. E falei delas aqui, sobre, se não me engano, a parte de backups, ou seja, implementei uma solução generalizada de backups, e com a saída do Nextcloud 21, tu tens que fazer uma configuração adicional no PHP CLI, por causa do APCU, e então, porque senão aquilo engata tudo, nem o upgrade corre bem até ao fim. E então eu trocar mensagens com o Tiago Maurício. O Tiago deu uma solução, portanto méritos para ele, porque estávamos os dois, ou seja, eu escolhi uma das minhas máquinas, aquela que uso normalmente para testes, diz, olha, vou subir esta para 21 para ver o que é que se passa, porque tens de pôr aquilo em beta para subires para 20.008 e depois é que encontras a 21, e na 21 aquilo engatou de todo tamanho. E então, ao desengatar, aproveitei para continuar um trabalho que já tinha começado, que é de continuar a fazer as peças que faltam da minha Ansible Roll para ter uniformizado o meu setup Nextcloud e para uma Nextcloud que eu preciso lançar de hoje à amanhã, lanço aquela Roll, até porque já tinha visto outras coisas feitas por outras pessoas, isto pode parecer que estou a reinventar a roda, mas não estou apenas a fazer uma coisa à minha medida e com as configurações que me fazem sentido a mim. Eu prometo que quando tiver concluída que vou partilhá-la, até porque não vai ser difícil. Será sempre a minha Nextcloud, não é a Nextcloud que eu quero que seja de toda a gente, portanto quem quiser utilizar pode utilizar, mas essencialmente tive-lhe a juntar algumas peças, nomeadamente aquelas que fazem com que o upgrade da 20 para a 21 seja mais tranquilo, e aproveitei a embalagem para fazer também algumas alterações, ou seja, eu usava em algumas instâncias Nextcloud, eu usava a solução Apache com o módulo PHP, e méritos à simplicidade com que o Ansible funciona, com meia dúzia de comandos, consegui trocar de Apache para Nginx e consegui trocar também o módulo de Apache PHP para PHP FPM, eu não diria sem downtime, mas com um downtime muito, muito reduzido, que basicamente é remove e instala e está tudo a funcionar. Uhum. Ou seja, o utilizador final praticamente não dá por nada e consigo ter a coisa bastante mais uniforme e eficaz. Portanto, à boleia de um upgrade para 21 e de uma resolução de problemas, consegui matar vários quests. Ou seja, tenho a minha role praticamente concluída nesta fase e tenho também algumas instâncias que não estavam ainda... funcionavam bem, mas não estavam 100% optimizadas, pelo menos para o meu gosto. Neste momento estão a funcionar, que é um mimo. Entretanto, descobri duas coisas. Uma que é, e que tem que ver com, lá está, com mais uma das peças dessa role, que é a instalação e a ativação do certificado Let's Encrypt. Uhum. Eu não sei se tu usas muito Let's Encrypt, Diogo, só para tentar aqui localizar. Eu uso, acho que todos os certificados SSL que eu tenho pessoalmente são de Let's Encrypt. Let's Encrypt. Profissionalmente não. Como é que fazes a parte da gestão das atualizações, dos renews? Ou seja, ativas cron, vais lá manualmente quando aquilo rebenta? Cron, idealmente tenho um cron. O script que eu tenho que executar no cron, eu já reparei que ele de vez em quando rebenta em algumas das interações, não percebi porquê. E não, se há alguma coisa que falha num dos casos ou num dos certificados, porque eu renovo todos ao mesmo tempo. Exatamente. E depois ele interrompe ou uma coisa assim do género, não percebi ainda o que é que está a causar. Atenta ao que eu te vou dizer a seguir, porque resolves o problema num instante. Ok. Estás pronto? O que é que eu evoluí também nesta minha investigação? Ou seja, deixei de usar o certbot via deb, ou seja, via apt, e passei a usar o snap do certbot, o que me facilita muito, não só dependências, mas versões, ou seja, tudo o que seja, qualquer coisa que tenha snapd. E tu certamente os servidores que usas para a nível pessoal para Let's Encrypt devem ser o Ubuntu, calculo eu. Sim, são todos, sim. Portanto, faz um snap install ao certbot e ficas com o problema resolvido. O problema resolvido em termos de instalação de software, porque não sei se foste recentemente lá ao site do Let's Encrypt, mas tu tens que escolher qual é o sistema operativo, qual é a versão do sistema operativo, qual é o software onde queres correr aquilo. Epá, esquece, não faças isso. Yeah. Vais snap install certbot e não tens de te preocupar com rigorosamente mais nada. Portanto, em termos de gestão de software, é isto. Depois geras o certificado da maneira que te convier melhor, e aí cada um terá as suas necessidades específicas. E o comando que eu também usava um script para fazer a renovação de certificados, e esse script basicamente renovava os certificados e a seguir fazia-te um reload ou um restart aos serviços que os utilizavam. E o que é que eu descobri? O que eu descobri é que tu basta fazeres um cron ao certbot renew e ele vai-te logo ver o que é para renovar ou não, e caso renova algum certificado, tu tens um hook que podes ativar, e quando no próprio Let's Encrypt, e só quando o Let's Encrypt renova um certificado, ele faz-te esse hook, ou seja, reload do Nginx, por exemplo. Ok. É difícil de rebentar, ou seja, não é difícil, é mais difícil de rebentar nestas condições. Não precisas de um script adicional para fazer isto, portanto precisas de uma configuração no Let's Encrypt, e o teu cron passa a ser, eu faço, não sei como é que tu fazes a tua receita, a minha receita é weekly, ou seja, todas as semanas, porque os certificados depois têm, do Let's Encrypt, têm aquela coisa que é os que expiram num prazo superior a 30 dias são ignorados e portanto tem que ser inferior a 30 dias. Portanto eu faço cronos weekly para ele poder semanalmente ver o que é ou não, que é para poder ir renovando, que é para aquilo nunca quebrar. Deixa de usar um script, portanto passei a usar apenas certbot renew em weekly, uma coisa que eu me lembro que tu dizes que não conhecias também, que era o arroba weekly no crontab. Portanto, basicamente é só isto. Tens é que adicionar um hook no Let's Encrypt para que a coisa, ou seja, seja renovada. Exatamente. Ora, eu tenho só que fazer aqui uma operação. Espero que isto não vá rebentar com nada. Ok. Let's Encrypt era isso, não é? Let's Encrypt era isto, sim, ok. Eu depois vou partilhar algumas coisas, não consigo partilhar já tudo, mas vou partilhar algumas coisas. Tenho ainda uma nota final que tem que ver com uma ferramenta que nós já usámos aqui também, já falámos aqui. Eu lembro-me de falarmos disto ainda com o David Negreira, quando ele era presença assídua. E nós ainda não perdemos a esperança. Eu sei que o David ouve o podcast, portanto vamos fazer aqui alguma pressão. Ainda não perdemos a esperança de o voltar a ter aqui semanalmente, mas pronto, fica no ar. Agora, lembro-me de falar nessa altura, falar com ele sobre a ferramenta SSH Import para fazer importação de chaves SSH. É uma coisa que acontece nas instalações mais recentes do Ubuntu Server. Eu penso que a partir da 18, ou seja, durante a instalação do Ubuntu Server, tu consegues dizer logo, se tiveres internet, claro, para importar chaves SSH do utilizador que querias durante a instalação, do Launchpad ou do GitHub, exatamente. Se por acaso queres fazer isso, mas a posteriori, ou seja, se o queres depois da instalação, em qualquer momento fazer essa importação, podes também fazendo usando a ferramenta SSH-import ou traço GW, GH ou LP, para fazer logo a importação das plataformas GitHub ou Launchpad. Qual é que é aqui a questão? A importação das chaves do Launchpad é completa, ou seja, se eu tiver mais do que uma chave no Launchpad, todas as chaves são importadas. No GitHub, não sei se é das minhas chaves que são especiais, não sei se tu já usaste esta ferramenta alguma vez ou não, mas... Eu só usei com o Launchpad. Eu tenho quatro chaves no GitHub e a única, ele apenas me importa uma das chaves, o que é uma chatice, porque... Nem sequer eu percebo qual é que é a lógica, ou seja, qual é que é a chave que é importada. Portanto, eu gostava de controlar isso. Não sei se é azelhice minha, acredito que possa ser, mas no Launchpad funciona tudo perfeitamente, no GitHub não consigo. Portanto, acabei por usar uma solução, portanto, porque a minha solução seria importa as chaves do GitHub e à partida, quando elas estiverem atualizadas lá e quando eu precisar de alterar, mudo-as lá. Assim, tive que usar uma solução alternativa, ou seja, tive que fazer importação chave a chave. Isto porque eu não posso fazer importação das chaves do Launchpad, porque o Launchpad não... Ou seja, eu não consigo fazer upload das chaves que eu uso, das minhas chaves ed. Eu não consigo fazer para... Eu só consigo fazer RSAs para Launchpad. Portanto, eu estou a fazer transição, estou a deixar de usar RSA, portanto, terá mesmo... Se for uma plataforma destas, terá que ser com o GitHub que eu vou ter que me apoiar. E neste contexto, pelo menos o SSH Import não me serve. E era isto. A minha semana foi assim, basicamente. E foi uma boa semana. Olha, foi uma boa semana bem passada. Olha, e por falar em passar bem, nós já estamos... Passar bem? Não. Há uma novidade que já tenho para falar da semana passada. E lá. É que finalmente já temos o nome fixe. No YouTube. Já dissemos isso, pá. Já dissemos. Já dissemos logo na semana. Então, estamos à espera, ok? Está aqui nas notas, está não sei quanto tempo. Já temos mesmo. Sim, eu sei. Já te falámos sobre isso. Ok, fixe. Ok, minha ideia de não ter falado. Vais ver o episódio que se chama... Não, tu mudaste-lhe o nome, foste um chato do raio. Mudaste o nome ao episódio, aquilo estava tão giro. Mas pronto, se fosse só ouvir esse episódio, estava lá. Ok, adiante. Siga. Outra novidade. Nós falamos aqui como parte do assunto mais alargado da renovação da comunidade Ubuntu a nível mundial. Estava a ser criado um comitê de pesquisa de comunidades locais e que ia haver a criação desse comitê, pronto, ia ser composto por pessoas. Já sabemos agora quem o vai compor. És tu, Tiago, sou eu, é o Michael Hall, um dos antigos community managers do Ubuntu, é o Naudi, que é um membro da comunidade venezuelana bastante conhecido também, e é a Coco Ye, é um nome difícil para nós, é um nome assim um bocadinho difícil para nós porque é de Myanmar, eu ainda não sei pronunciar o nome. Aliás, eu não conheço a pessoa, é algo que ainda vou ter que me informar sobre quem é a pessoa e falar com a pessoa, obviamente. E pronto, e as atividades hão de começar em breve, até porque este comitê tem uma duração de 6 meses, portanto não é uma coisa para se eternizar. Exatamente, vamos ver. Eu fiquei muito contente quando vi os nomes, ou seja, fiquei muito contente por saber que de facto havia alguma movimentação, ou seja, que tinha havido efetivamente um avanço no processo. Uhum. Fiquei contente também quando vi que estavas lá tu, aliás já tive a oportunidade de dizer isso antes de começarmos a gravar, e fiquei contente por ver lá também o Michael Hall. O Naldi, eu tenho como pessoa extremamente ativa na comunidade latino-americana, ele está normalmente envolvido, ou pelo menos é muito, muito ativo na organização da Zubucon LA, LA Latina América, para quem possa não saber. Este Cocoyé, que eu estive a ver aqui no Lounge Patch, espreitei há bocadinho e vi que era, a avaliar pela fotografia, será alguém do sexo masculino, mas também não tenho a mínima referência, não sei se é, não faço ideia quem seja, não tenho a mínima referência, nem boa nem má, portanto vamos juntar-nos e vamos trabalhar. É bom também ver pessoas que nós não conhecemos, claro que sim, porque nós precisamos de que não sejam sempre os mesmos, só os mesmos, a fazer tudo e a dar as ideias e a sugerir coisas, não é? Exatamente. Ora, adiante. Siga. Novidades, notícias, esta já não é nova, já está aqui para falar há muito tempo. O lançamento do Ubuntu Core 20. A sério? Saiu? É verdade, saiu, vê lá tu. Já foi há mais de um mês, vê lá tu. Já não era novidade quando nós colocámos na lista de coisas para falar e continua a não ser. Mas há novidades interessantes no que ele tem de novo. Pelo menos eu acho interessantes. O suporte para Secure Boot, para os dispositivos que têm, obviamente só os dispositivos com CPUs da Intel e AMD, imagens customizadas e o suporte oficial certificado para Raspberry Pi, a possibilidade de fazer recuperação das imagens dos dispositivos apenas escolhendo uma opção correta de partição no boot, e muito interessante para mim, que é o suporte inicial para MAS e Cloud Init. Ok. Ou seja, podermos gerir em escala instalações, reconfigurações, reinstalações de dispositivos IoT à distância até. Isto torna o Ubuntu Core uma plataforma bem mais interessante do ponto de vista comercial, eu acho. Sim, sem dúvida alguma. Há dois posts interessantes, um no blog do Ubuntu e outro no Discord do Ubuntu, com detalhes. Vocês passem por lá e a partir daí podem informar-se mais. Só referir que o suporte para Secure Boot inclui também suporte para Full Disk Encryption. O que nos tempos que andam é muito, muito importante. Yep, estou contigo. Ora, já falei disto um bocadinho no outro episódio, que é o lançamento de um livro, o Mastering Ubuntu Server do G. Lacroix. Eu comprei o livro, e ainda não li, mas já está na minha pilha de livros para ver. Já conta, já conta alguma coisa. Exatamente, e o meu take sobre o livro, porque eu olhei para ele, não li, mas passei os olhos por lá. Já tens um take sem ler? Sem ler todo, exatamente. Olhei para ele, procurei alguns aspectos específicos do conteúdo, sobre o conteúdo, e a minha opinião é que, embora ele não faça sempre as coisas como eu acho que deveriam ser feitas, ele faz as coisas de formas que funcionam, okay? Não há dúvida nenhuma, e é uma boa forma de começar a aprender estas coisas e de nos introduzirmos aos temas. E sim, por exemplo, um exemplo que eu dou, ele instala o Docker pelo apt. Que é uma coisa que eu não recomendo fazerem, porque o Docker dos repositórios frequentemente está desatualizado, e há um snap do Docker que é atualizado com regularidade. Pronto, este tipo de pequenas coisas, pequenas diferenças de opinião e de solução que estou a falar quando falo de que não era a forma que eu faria certas coisas. Mas tirando isso, acho que é um livro que vale a pena. E se quiserem molhar a ponta dos pés na administração de um servidor como o Ubuntu Server, é um bom ponto de começo. Certo, para mim tudo bem. Tu já agora, não sei se queres dizer onde é que compraste, onde é que conseguiste comprar o livro, ou se correu bem o envio e como teu... Eu comprei em formato digital, atenção. Okay. Mas também há formato físico. O formato digital custa 27€, 38€ é livro mais e-book. E o sítio onde comprei foi no site da editora, que é a Pact. Uhum. Vou deixar também um link para isso. É que eu quando compro papel, normalmente compro na Book Depository, que eu costumo ter lá os nossos títulos, e eles entregam até bastante rápido e habitualmente nem sequer cobram um custo de envio, que é muito agradável. Pensei que tinhas usado uma solução dessas, mas digital é sempre mais fácil porque é instantâneo. Exatamente. Okay. Mais notícias. Agora, notícias dedicadas aqui a um dos projetos que eu tenho de especial interesse, o eBoards. A sério? Mas o que é? Começaste agora? Foi? Foi, interessei-me agora pelo tema. Há uma nova versão do Teleports, que é o cliente de Telegram para o Ubuntu Touch. É uma novidade bastante interessante porque há uma versão nova com uma performance muito melhor do Teleports. O scroll da lista de chats está muitíssimo mais rápido. O carregamento de uma conversa quando entras dentro de um grupo que tem muita atividade também melhorou muito. Isto foi feito mudando o número máximo de threads que o Teleports pode lançar para processar todas estas coisas. Se usam o Ubuntu Touch, não deixem de fazer esta atualização porque é ela de facto muito, muito vantajosa. Isso não dá cabo de nada? O facto de teres mais threads não dá cabo de... Não notei nada. Nem no BQ4.5, nem nos outros dispositivos que notei isso. Claro que o BQ4.5 continua a ser um dispositivo com uma certa limitação de recursos de hardware e pronto, e não há magia que faça que altere esse detalhe. Yeah. Mas mesmo nesse dispositivo se nota que a aplicação ficou mais rápida, mais suave. Tá? Fixe. Ora, também há uma página nova de dispositivos, já que falámos em dispositivos. Se forem a devices.ubuntutouch.io, que é a página que tem a lista de dispositivos que são suportados e os detalhes sobre o quão bem suportados são, vocês podem ver uma nova página com um design muito mais atrativo e também com, eu acho que é mais informativa sobre o estado de cada dispositivo. Não sei se já viste a página nova. Nova ainda não. Epá, tens que ver, vale a pena. E mesmo a página de cada dispositivo, depois dentro há a listagem e depois podem consultar cada dispositivo. Ainda não existe para todos, mas vai haver para todos a identificação exatamente do que é que está a funcionar e do que é que não está a funcionar. Isto já havia um bocadinho antes, mas aqui está muito mais óbvio cada uma dessas coisas e isto ajudará as pessoas a decidir se vão instalar em que dispositivo. Uma pergunta que eu faço de vez em quando, até um bocado para ativar aqui também a curiosidade das pessoas que nos ouvem. Alguém que queira experimentar hoje, a sério, não é a brincar, a sério, Ubuntu Touch, qual era o dispositivo que tu recomendavas? Ou seja, qual era o dispositivo que tu devia adquirir para... ou já estava instalado, ou para poder flashar e para poder experimentar em condições o Ubuntu Touch. Okay. Eu vou falar dos meus daily drivers, que é o OnePlus One, okay? E o OnePlus 3. Qualquer um destes dois dispositivos eu recomendaria. E dizem-me que o Valafone também está com um suporte muito bom. Vendo quem vem, eu acredito. Mas o OnePlus à partida é um segmento acima, bastante acima dos Vodafones, não? O OnePlus One e o OnePlus 3 não é muito acima, não. Ok. O OnePlus 3 Eu diria que é comparável ao Vodafone. Ok. E o OnePlus One tem a vantagem de ser mais barato. Já é bem mais antigo. Agora, há muitos mais a vir. O OnePlus 6 é um dos dispositivos que está aí na calha. O Fairphone 3 também está aí na calha. Há uma série de dispositivos que estão, que ainda não estão terminados, mas que estão muito perto de ser terminados. E haverá novidades nesse campo em breve. Ok. Ora, por falar em dispositivos, tenho aqui na minha mão o PinePhone. Agora está desligado, mas... de vez em quando ligo e experimento coisas. Uma das coisas que eu falei que não estava a funcionar bem anteriormente era o GPS. O GPS já está a funcionar, e talvez já tenha mencionado isso. E a outra coisa é a câmara. A câmara, finalmente, os patches para resolver a questão da câmara ser extremamente lenta já entraram. Já está usável. É claro que é uma câmara bastante limitada em si, pelo que não vão ter as fotografias mais bonitas do mundo, nem nada que se compare, mas já dá para tirar fotografias e para apontar e tirar fotografias, que era, enquanto te mexes, a câmara ficava desfocada e demorava muito tempo a focar de novo. Uou. E isso agora já não é uma coisa que acontece, já está ultrapassado. Portanto, o PinePhone aos poucos está-se a tornar usável, de facto. Fixe, isso é muito bom. Outra novidade, e agora é uma novidade muito pouco agradável, é que, não sei se, a maior parte das pessoas não sabem como é que isto funciona, que é como é que funcionam os certificados SSL. Ah, sim. Ah. Conta. Ok, basicamente há um conjunto de organizações a nível mundial, que são as Certificate Authority, que... validam ou não um certificado SSL. Eles têm os seus próprios certificados e quando alguém quer um certificado, pede um certificado a uma entidade deste tipo, uma Certificate Authority. Aliás, às vezes tu mandas o certificado já para eles assinarem, outras vezes eles geram por ti. Deixa-me interromper-te, porque se era simplifica. Uhum. O exemplo que eu dava normalmente quando falava sobre isto, a informação, era a capacidade que qualquer pessoa tem de pegar uma folha branca e escrever nela carta de condução. E de fazer um boneco da sua cara e escrever o seu nome e mostrar aquilo a qualquer pessoa. E basicamente diz assim, olha, isto é a minha carta de condução. Agora, a diferença... disso, e isso tipicamente, para quem não está a par, são ou os certificados auto-assinados ou aquilo que é um qualquer certificado que não é, não tem uma chancela, ou seja, não é oficializado por uma entidade, vamos lhe chamar, credível. Portanto, nós, quando e perante uma autoridade, ou perante seja qual for o documento que nós temos, temos que apresentar alguma coisa que seja de alguma forma validada por uma entidade que não sejamos nós. Ou seja, que alguma entidade que seja normalmente e em condições desejáveis que seja auditada e que seja e que tenha alguma, pelo menos alguma idoneidade, não é? Para poder garantir a veracidade daquilo que está presente no documento. Portanto, e é isso que acontece também com os certificados. Mas pronto, desculpa ter-te interrompido e eu podes continuar. Não, mas esta é uma boa interrupção, até porque é muito relevante sobre os aspectos que vamos falar, que é... essas entidades, de facto, são auditadas e elas produzem uma série de documentação uns aos outros para demonstrarem as suas práticas. Neste caso também, além de uns aos outros, também fazem perante os browsers, portanto os fabricantes dos browsers, de forma a criar uma relação de confiança com provas da competência e das boas práticas no seu dia-a-dia. E depois há outro aspecto interessante, é que algumas destas Certificate Authorities têm aquilo que se chamam Sub-Certificate Authorities, portanto, ou são spin-offs, portanto, uma subempresa do mesmo grupo, ou algo assim desse género, e a casa-mãe assina o certificado a outra e fica reconhecido perante todos os outros como sendo uma entidade reconhecida. E há também o caso de haver Certificate Authorities, ou CAs, que são mais pequenas e que de facto pedem a uma Certificate Authority para, maior, para assinar o seu certificado. Esse é, por exemplo, o caso da portuguesa e pública, que é uma empresa pública, que é a Multicert. Uhum. A Multicert é a CA que, por exemplo, quase todos ou todas mesmo as entidades do Estado utilizam para assinar os seus certificados SSL. É também a entidade que gerou os certificados para os cartões de cidadão. E quando foi criada a Multicert, pediu a outras entidades maiores para assinar os seus certificados. Uma delas é uma empresa espanhola do mesmo tipo, também uma CA, chamada Camerfirma. E quando isto aconteceu, a Camerfirma, perante todas as outras CAs maiores que ela, e perante os browsers, disse a Multicert é agora uma sub-CA da Camerfirma. Só que as sub-CAs, na prática, não são entidades independentes de uma da outra, e neste caso a Multicert e a Camerfirma são entidades independentes. O reporte desta informação imprecisa foi algo que impressionou pouco as outras CAs, porque basicamente o reconhecimento de uma CA como uma CA válida perante as outras tem a ver com a reputação e com a qualidade da informação que produz sobre o seu trabalho. Ora, se há este tipo de erros, elas outras começam a pensar, pá lá, aquilo se calhar não é a melhor tipo de entidade possível. Isto já aconteceu há uns anos, descobriu-se há uns anos, e a Camerfirma foi avisada, e entretanto, quer a Camerfirma, quer a Multicert, voltaram a cometer múltiplos erros, até mais graves que este. Uhum. Que levou a que a Mozilla e os outros fabricantes de browsers decidissem que iam deixar de confiar na Camerfirma e que iam revogar os certificados da Camerfirma. Ao revogar os certificados da Camerfirma, todos os certificados assinados pela Camerfirma, inclusive o da Multicert e o dos clientes da Multicert, deixam de ser válidos. Ou seja, muitos, muitos certificados de entidades públicas e privadas em Portugal vão deixar de ser válidos por volta de abril, maio, quando o Chrome vai descontinuar o reconhecimento desse certificado, e pensa-se que pouco depois os outros browsers irão atrás, até porque quem iniciou estas investigações foi a Mozilla, e é altamente provável que a decisão vá ser igual. Isto é grave e vai ter repercussões muito interessantes na internet em Portugal. Vai ser giro, vai. Eu estou curioso. Nós, em termos de trabalho, estou descansado. Uhum. Em termos pessoais, estou como tu, faço parte da equipa de Let's Encrypt, portanto, eu já houve uma altura em que comprava certificados, mas além de serem, não eram estupidamente caros, mas além de custarem dinheiro, eram difíceis de gerir. Eu comprava aquilo para aí 20 ou 30 euros por ano, não me chateava para aquilo que era, não me chateava por ir além. Sim, depende também do tipo de certificado. Exatamente, há tipos de certificados exatamente. Diferentes. Para uso pessoal eu não precisava de um EV, portanto era uma coisa bastante mais barata. Mas enquanto utilizador da internet, sim, acho que me vou divertir um bocadinho. E acho que o problema não vai ser aí, o problema vai ser que é sempre aquela preocupação, que é se as pessoas se habituam a clicar no confio certificado e bola para a frente. Porque dependendo do browser, a mensagem pode ser mais ou menos explícita em termos de aviso de quebra de segurança, não é? Da cadeia de segurança. E tu precisas de ir a um determinado site que tem um certificado multicert, não é? E que vai deixar de estar devidamente validado nos browsers. Tu das duas uma, ou deixas de ir ao site, se for uma coisa que não é demasiado urgente e é perfeitamente tolerável, ou então, se queres muito porque tens que, sei lá, renovar o passe ou tens que aceder a um determinado serviço, ou e fazes ok no certificado e avanças na mesma, se aquilo depois vira moda. Ou seja, se tu começas a avançar na mesma para todo e qualquer certificado, e aí é uma chatice em termos de tua navegação segura. Não estou a dizer a tua em específico, porque és um tipo responsável, acho eu. Uhum. Mas do utilizador comum pode ser grave se a pessoa se começa a habituar a... Ah, é mais um daqueles avisos. Como os avisos das cookies, que um gajo fecha aquilo e acabou, e aquilo não serve para nada. Este não é bem assim, portanto pode ser uma coisa bastante mais grave, e não é desejável que o utilizador comum se habitue a fechar aqueles avisos por causa disto, mas vamos aguardar. Sim. Cá estaremos nós, certamente, para comentar ainda os resultados disso. Ainda há algum tempo para obter certificados novos. As entidades foram avisadas, vamos ver se todas elas diligentemente tratam deste assunto. Nós é que estamos a ficar sem tempo. Próximo... Exatamente, nós já esgotamos o nosso tempo. Fecha lá isso, temos que ir embora. Ora, este episódio foi produzido por mim, Tio Constantino, pelo Tiago Arrondo, e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima.